Deus o livre! No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Tenho dó de quem não te conhece e se deixa envolver. Nem sempre as coisas são do jeito que quiser. Você nem é tudo isso, meu bem. Não vai fazer de mim o que bem entender. Agora você vai me conhecer. Você não me engana, conheço sua fama. Tá acostumado a sempre dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calada, também sei jogar. O seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Você não me engana, conheço sua fama. Tá acostumado a sempre dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calada, também sei jogar. No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Ei, mas vai ser difícil demais passar nós pra trás. Ah, os homens acham que passam nós pra trás. As mulher quer, fi. Mulher vai dominar o mundo. E nós ainda avisa, porque a gente é gente boa. Nem sempre as coisas são do jeito que quiser. Você nem é tudo isso, meu bem. Não vai fazer de mim o que bem entender. Agora você vai me conhecer. Sua fama tá acostumada a sempre dominar. Tô observando os seus movimentos. Assisto calada, também sei jogar. O seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Você não me engana, conheço sua fama. Tá acostumada sempre domina. Tô observando os seus movimentos. Assisto calada, também sei jogar. O seu jogo você faz de bobo quem confia em você. No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Essa é boa demais.